Ναι, ρεγάρι, δεν συμφωνώ. Jack 4, my son, fuck a sight. The boss down on the door. What? Web 5717 para o Galeão 340, pronto, cópia. Pronto, cópia. 5717 para o Galeão, autorizado 340, via UPS 10, após conforme a rota do plano, decola da pista 10. Primeira curva será à direita, saída da EL, Leda Bridge, controle no 208 e transponder 5074. 777, autorizado Galeão, 340, UPS 10, conforme a rota. Decola 0 por direita, da EL, Leda Bridge, a saída. 5074, transponder, 208 ao motor. 5717, planejamento correto, pós-plano para posicionamento. Portará, 7-7. 3-5-2-5. 351-0-3-3-2-5, obrigado, bom dia, o Chanel Romeo 10-4. Resort, portão 06. Venha 749 para Guarulhos, 340, seja da informação. Foxtrot. Gente da Foxtrot, 6749. 6749 para Guarulhos, autorizado 340, via Upzulu 16. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após Bridge. Controle no 208 e transponder 5071. Autorizado Guarulhos. 340, decola 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, intercepta Upsulu 16, controle 120.8, transponde 5071. 5071, transponder, web 6749, planejamento correto, pode falar para posicionamento. Baixa lá para o posicionamento, 6749. Segurou 5809. 5898 para Confins, autorizado 340, via Upslu 16. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle no 208, transponder 5075. Com o planejamento correto, esporte pronto para posicionamento. Salvador, bom dia, é o Rio 5973, autorizado 1950. Rio 5973, bom dia, a senhora identificação, autorizado direto Duna 2007, que legal no 012. Rio 5973, poderia chamar na frequência 2345? Poderia, sim. Obrigada. estacionamento leve 5 estandarte? 5 no 98, no 10 está livre, puxa e pós táxi. Está livre, puxa, pós-táxi. Vai passar pós-táxi, lá, 76749. Quatro, aguarde para o push. Aguarda. Para o táxi 8898. VOB. 66. 22. Era galhão. Tominha? 3 horas e 2. Gente, web 5898, aguarde instante para o início do táxi. Aguardando para o táxi. Gente, é o 5298, informo que tem uma aeronave da mesma companhia no através do Q206, após o início da mesma autorizarei prosseguir com o táxi 5898. Com cautela, autorizado o táxi, com cautela até o través do 08. Autorizado o táxi via Índia e Alfa do bonde espera da 10, reporte pronto. Quem negar 10, 12. Autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera. Vai reportar pronto, ajustando 012, né? 749. Deve 598 vai seguir o táxi da mesma, vai conseguir o contato atrás da aeronave da mesma companhia, via Índia e Alfa no ponto de espera da 10, reportará pronto. Quem negar 010-12, 5898. Quem pega a taxa do vento, espera pronto, 10-12. B5797, cuidando que equipe de solo, que após a passagem da aeronave da mesma companhia à sua retaguarda, está autorizado a chamar reposta de táxi. Informo que a segunda aeronave da mesma companhia, após passar a sua retaguarda, é livre puxa. O Web 6749 é autorizado a olhar em decolar pistão no 0, vento 080 graus, 05 nós. E o relém vai decolar o Web 6749. No localizador, qual era no avisto? 5979. Rio 5976, chame torre 118 decimal 95. 1895, bom dia, obrigado. Bom dia. Eu vou esperar a 10. Salvador, bom dia. Rio 5973, estabilizado e ele é pista 10. 5973, quer negar 10-2? Imagina a aproximação, aguarde pista livre. Reposta do sistema baixado e travado. É, te aguardando pista livre, vai reportar quando ir mais travado. 5973. Autorizado decolagem de pistão no 0, vento 080 graus, 04 nós. Iniciando decolagem na 749. Decolada 04, controle 120.8. Controle 120.8, o objeto 6749. Baixado e travado, confirme. Abaixo travado, 5973. 5973, autorizado pouso pistão no 0, vento 080 graus, 04 nós. Livre posto, pista 10, 5973. Suba para nível de voo 340, saída da EL. 340, saída da EL, o objeto 6749. Só com o Rio na final, faz o mesmo que poderia manter os 3-2. Após o Rio na final, a Lima tem pistão no 0, web 5898. Obrigado, para o táxi, 5717, POB 90, autonomia 0340, Fernando Guarulhos. Autorizado o táxi via Índia e Alfa, reposte pronto no ponto de espera da 10. Web 5717, quer negar 10-2. 10-2, Índia Alfa, vai pronto, o 5717. E o 5973 no Sola 06, libere pista pela direita, táxi via Alfa Kilo até o pátio 3. Alfa Kilo até o pátio 3. 973. Tem o 7077, vou ter o ponto esperado ao 10. Goedo 98, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 070 graus, 059. Certo, de Goedo 98. O 717, após a corrida da aeronave da mesma companhia, a Lima deu pistão no 0.